que não há segredo. Sou eu que dito as regras e não admito medo. Me deixa administrar a sua sorte enquanto há tempo. Sem essa de salvação, você não sabe o que está perdendo. Não seja mais um idiota com esse papo de Jesus. Ou joga o meu jogo ou vai morrer levando cruz. Comigo tudo é mais fácil sem esse papo de ter fé. O mundo é meu e você pode ter o que quiser. Mulheres você pode ter quantas quiser, eu digo. De perigo é querer uma só e sempre ser traído. Se Deus é mesmo dono de todo ouro e toda prata, porque poucos tem muito e muitos não tem nada. Você não pode falar daquilo que não conhece. Quem prova daquilo que eu tenho a oferecer nunca se esquece. Quem quer ser muito bom sempre acaba humilhado. Portanto te convido a conhecer o outro lado. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Eu aceitei o desafio de conhecer o jogo, onde muitos que já apostaram não irão jogar de novo. Satã traçou seu plano quando foi jogado na terra. O crime não é Las Vegas, seu lucro são as trevas. Ele me fez uma proposta, eu não pensei pra dar a resposta. Paguei um alto preço pra conseguir minha vida de volta. Me jogou na linha de tiro, me fez viver escondido. Quem era meu aliado se tornou meu inimigo. Ele brindou com o sangue dos meus, excitando minha ira. Tentou o xeque-mate pra tragar a minha vida. O ódio, a vingança quase me fez atirar de novo. Mas percebi que em seguida eu seria morto. As mentiras do demônio roubaram a minha paz. Coab e Tiradentes, cassino de Satanás. O rancor é o cacife da sua maior aposta. Já sinto o cheiro de sangue misturado ao perfume das rosas. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Ele põe o que você quer na palma da sua mão, pra ver o brilho do seu olhar tornar-se escuridão. É o príncipe das trevas, perito jogador, que cobra de você o que você não apostou. Então escolha suas cartas, como você prefere, pois ele tem paciência pra arrancar a sua pele. Cobiça, boa aposta, você fez o jogo certo. Ganância, seu crédito, a morte, seu mérito. Ou encara ou desiste, sem essa de pensar. Na fila tem um monte querendo entrar no seu lugar. Perdeu aquele abraço, tá fora da jogada. Seus inimigos irão jogar um punhado de terra na sua cara. Escolha cara ou coroa, esqueça o inferno e o céu. Concentre-se no jogo, esse é o seu papel. Se Deus não fosse por mim, se eu não ouvisse a sua palavra, sentiria chamas do inferno envolvendo a minha alma. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça. Um drink seu sangue na taça, no tinte virou fumaça.